Meus amigos e meus irmãos, de tempos em tempos, caem aviões. E curioso que quando cai um, há uma sucessão de quedas. Bem que sabemos que entre os meios de transportes, o avião é daqueles que menos acidentes sofrem. Morre-se muito mais nas ruas das grandes cidades do que atravessando os ares. Ah, mas tem pouco avião no ar. Que é isso? Os aeroportos vivem superlotados, congestionados. Mas vamos ver pelo prisma espiritual esse fato. Livro Ação e Reação. André Luiz contando resgates coletivos. Entendíamos com Silas acerca de variados problemas quando expressivo chamamento de Druso nos reuniu ao diretor da casa em seu gabinete particular de serviço. Isto tudo no mundo espiritual, é evidente. Ah, mas eu não acredito no mundo espiritual, pai. Mas não perde tempo, vou sair do seu programa. É, se eu fosse você, eu não fazia isso, não. Ah, não fazia, não. Não há coisa mais certa do que o fenômeno da morte. Não é só o pobre favelado que passa dessa para outra, não. O presidente da República, os generais, os almirantes, brigadeiros, grandes políticos, grandes médicos, filósofos, cientistas, ricos empresários, advogados, médicos, grandes escritores, grandes humoristas, os surfistas, os farofeiros nas praias, todos nós temos aquele dia. Aquele dia que pode ser de terror para os ignorantes espirituais, mas de libertação para os que têm plena consciência de que a vida continua, não para um mundo de nem sei de que, tocadores de harpa, blam, blam, blam, blam. Harpa é muito bom, mas a eternidade ouvindo harpa, que tragédia, hein? No mundo espiritual, as coisas são como aqui. Hermes Trismegisto costumava dizer, antes da primeira vinda de Jesus, muito antes, ele que foi um dos emissários do Cristo, sim, porque Buda, Confúcio, Lao Tse, todas essas personalidades, Sócrates, Aristóteles, foram todos, no seu tempo, para um setor do pensamento humano, emissários de Jesus. É porque o governador supremo do planeta Terra é Jesus. Emmanuel explica muito bem isto. Porque muita gente pensa que o planeta Terra não tem comando. E não existe um governo espiritual dirigindo os destinos da humanidade. É, mas tanta desgraça... Jesus mandou, ensinou-nos o caminho do amor. Ele trouxe um novo mandamento. Está no Evangelho, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Deixou uma lei, você não cumpre e se diz cristão? E odeia os seus irmãos porque não pensam como você? Ou outro porque acredita na reencarnação? Ou aquele ali que não acredita na reencarnação? Que negócio é esse? Por isso é que os homens práticos da Terra dizem, se os religiosos brigam, nós vamos brigar também. E os religiosos, que se dizem espirituais, é evidente que há muitas exceções, mas que não são espirituais, dão um exemplo da dissensão, da guerra, àqueles nos corações dos quais deveriam semear a paz, a fraternidade, o amor. Todos nós prestaremos severas contas a Deus. É bom não brincarmos com isso. Alzir Uzaru dizia: não há maior criminoso do que aquele que prega o ódio em nome de Deus. Dizia assim também, quer ver? Dessa forma. O maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus. Mas vamos aos resgates coletivos. Ação e reação, André Luiz. Já expliquei que a vida continua, né, minha gente? E que o mundo espiritual tem muita semelhança com isso aqui. É evidente que há grandes esferas siderais, que a coisa é muito sutil. Ah, não existe a medicina psicossomática? Corpo, tratar do corpo e da mente. Só que tem que tratar do espírito, não confundir mente com espírito. Tem a ver. Mas, na verdade, nós somos espírito, corpo é apenas a vestimenta. Por isso, esperar a ressurreição da carne é mesmo que esperar a ressurreição da camisa, do paletó, quando o que vai ressurgir é o espírito. Porque em espírito fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos lá. Resgates coletivos. Entendíamos-nos com Silas acerca de variados problemas, quando o expressivo chamamento de Druso nos reuniu ao diretor da casa em seu gabinete particular de serviço, naturalmente que no mundo espiritual. O chefe da mansão foi breve e claro. Apelo urgente da terra pedia auxílio para as vítimas de um desastre de avião. Sem alongar-se em minúcias, informou que a solicitação se repetiria dentro de alguns instantes e conviria esperar a fim de examinarmos o assunto com eficiência precisa. Com efeito, mal terminara o apontamento e sinais algo semelhantes aos do telégrafo de Morse se fizeram notados em curioso aparelho. Druso ligou tomada próxima e vimos um pequeno televisor em ação sob vigorosa lente, projetando imagens movimentadas em tela próxima, cuidadosamente encaixada na parede a pequena distância. Qual se acompanhássemos curta notícia em cinema sonoro, contemplamos surpreendidos a paisagem terrestre. Sob a crista de serra alcantilada e selvagem, destroços de grande aeronave guardavam consigo as vítimas do acidente. Adivinhava-se que o piloto, certamente enganado pelo traiçoeiro oceano de espessa bruma, não pudera evitar o choque com os picos graníticos que se salientavam na montanha, silenciosos e implacáveis, à maneira de medonhos torreões de fortaleza agressiva. Em pleno quadro inquietante, um ancião desencarnado, isto é, espírito, e semblante nobre e digno, formulava requerimento comovedor, rogando à mansão a remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. Enquanto Druso e Silas combinavam medidas para a tarefa assistencial, Hilário e eu olhávamos espantados o espetáculo inédito para nós ambos apresentado naquela televisão do mundo invisível. A cena aflitiva parecia desenrolar-se ali mesmo. 8 dos chamados mortos no acidente jaziam em posição de choque, algemados aos corpos, mutilados ou não. 4 gemiam, jungidos aos próprios restos, e 2 deles, não obstante ainda enfaixados às formas rígidas, gritavam desesperados em crises de inconsciência. Só vê isso quem tem visão espiritual, os videntes, né? Os paranormais, mas tudo isso é a mesma coisa. Os homens, conforme a sua evolução espiritual, inventam uma porção de nomes para definir um fenômeno único. Tudo isso é resultado da ignorância das coisas espirituais. Mas Deus não se apressa, tem a eternidade pela frente. As almas reencarnam, porque a Terra nunca deixou de ser redonda, porque cientistas da antiguidade diziam que não. Naquele livro, Analfabetos Ilustres, há uma passagem interessantíssima que diziam naquele tempo que na Universidade de Toledo Deus tinha estudado e lá aprendido a criar o mundo. Mas é demais, né? É, doutores afirmavam essas coisas. Mas continuando, a cena aflitiva parecia desenrolar-se ali mesmo. Tamanha a perfeição da televisão no mundo espiritual. Vou repetir, 8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de choque, algemados aos corpos, mutilados ou não. 4 gemiam, jungidos aos próprios restos, e 2 deles, não obstante, ainda enfaixados, as formas rígidas, gritavam desesperados em crises de inconsciência. Contudo, amigos espirituais abnegados e valorosos velavam ali calmos e atentos. Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Zarur explicou que tipo de verdade Jesus falava. Evidentemente da verdade de Deus, que a verdade dos homens é aquela complicação que vocês sabem, né? Dentro mesmo dos rebanhos religiosos, os homens não se entendem, quanto mais os rebanhos políticos, rebanhos iguais, digamos assim, não se entendem. Quando se fica calmo e atento, como esses abnegados e valorosos espíritos, amigos espirituais, que já perceberam muito da verdade de Deus que liberta, conforme Jesus nos esclareceu. Mas prosseguindo, figurando-se cascata de luz vertendo do céu, o auxílio do alto vinha solícito em abençoada torrente de amor. O quadro patético era tão real à nossa observação que podíamos ouvir os gemidos daqueles que despertavam desfalecentes, as preces dos socorristas e as conversações dos enfermeiros que consertavam providências à pressa. De alma confrangida, vimos desaparecer a notícia televisada enquanto Silas cumpria as ordens do comandante da instituição com admirável eficiência. Em poucos instantes, diversos operários da casa puseram-se em marcha na direção do local minuciosamente descrito. Voltando ao gabinete em que aguardávamos o retorno, Silas ainda se entendeu com o orientador por alguns minutos com respeito ao serviço em foco. Foi então que Hilário e eu indagamos se não nos seria possível a participação na obra assistencial que se processava, no que Druso paternalmente não concordou, explicando que o trabalho era de natureza especialíssima, requisitando colaboradores rigorosamente treinados. Vejam vocês que a disciplina lá é dura. Não se pode, então, na Terra tratar-se de assuntos de desenvolvimento espiritual como quem está comendo uma feijoada, ou então porque tem simpatia por fulano ou ciclano, aquela coisa toda. Disciplina, minha gente, porque o exemplo vem do mundo espiritual. André Luiz, Hilário, famosos aqui embaixo, livros maravilhosos, foram impedidos de participar dessas providências, porque exigiam colaboradores rigorosamente treinados. Jesus deixou ensinamento para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não devemos dar pérolas aos porcos. Mas também não podemos tratar todo mundo como porcos, né? São todos nossos irmãos. Jesus quis dizer que para cada coisa, há cada tempo. Bem que vivemos um fim de um ciclo apocalíptico e a verdade tem que ser levada a todo mundo. Mas prosseguindo, ciente de que o generoso mentor poderia dispensar-nos mais tempo, aproveitamos o ensejo para versar a questão das provas coletivas. Hilário abriu o campo livre ao debate, perguntando respeitoso por que motivo era rogado o auxílio para a remoção de 6 dos desencarnados, quando as vítimas eram 14. Druso, no entanto, replicou em tom sereno, mas firme: o socorro no avião sinistrado é distribuído indistintamente. Contudo, não podemos esquecer que se o desastre é o mesmo para todos os que tombaram, a morte é diferente para cada um. E não só a morte é diferente para cada um. No momento serão retirados da carne tão somente aqueles cuja vida interior lhes outorga a imediata liberação. Quanto aos outros, cuja situação presente não lhes favorece o afastamento rápido da armadura física, permanecerão ligados por mais tempo aos despojos que lhes dizem respeito. Quantos dias? Clamou meu colega, incapaz de conter a emoção de que se via possuído. Depende do grau de animalização dos fluidos que lhes retém o espírito à atividade corpórea, respondeu-nos o mentor. Alguns serão detidos por algumas horas, outros, talvez, por longos dias. Quem sabe? Quem sabe? Corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. Muita gente diz assim: morreu, alcançou a paz. E se refere a pobres irmãos que se suicidam. Quem diz isso é criminoso. Pode ser o mais famoso dos nomes da terra. Grande artista, grande locutor, grande escritor. Mas é criminoso. Criminoso diante de Deus. E vai ter que levantar aquela alma que jogou as provações mais terríveis. Quem diz isso no rádio, na televisão, na imprensa, seja lá onde for, é criminoso. Porque a pessoa nasce na Terra com um período para cumprir. Se por um motivo ou outro sucumbe ao suicídio, tem que pagar aquilo que fez. Vai ficar no umbral os anos que deveria ter passado na Terra para cumprir a aprovação que pediu a Deus. Raramente é tirado antes, a não ser que tenha um merecimento extremo. Mas diz aqui André Luiz: corpo inerte nem sempre significa libertação da alma. Zaru falava: o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Prosseguindo, o gênero de vida que alimentamos no estágio físico, na vida humana, não é? Dizendo melhor, dita as verdadeiras condições de nossa morte. Isso é muito importante. Você quer saber como é que você vai passar a sua hora? Você já está escrevendo isto conforme o seu comportamento na Terra. Nós determinamos aqui céu ou inferno no mundo invisível. Por isso, quanto mais chafurdarmos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempos gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva e que se nos constitui a instrumentação fisiológica, quer dizer, o nosso corpo. Demorando-nos nas criações mentais inferiores a que nos ajustamos, nelas encontrando combustível para dilatados enganos nas sombras do campo carnal propriamente considerado. É que se estivermos agindo mal, levados por maus pensamentos, má vai ser a nossa passagem e mal o nosso estágio lá, até que limpemos o nosso perispírito dessas mazelas que grudamos a eles. Por culpa nossa, hein? Ninguém paga sem dever, minha gente. A justiça de Deus não se confunde com os erros da justiça humana. A justiça humana pode errar, mas a divina não. Mas prosseguindo, o livro Ação e Reação. E quanto mais nos submetamos às disciplinas do Espírito, que nos aconselham equilíbrio e sublimação, mais amplas facilidades conquistaremos para a exoneração da carne em quaisquer emergências de que não possamos fugir por força dos débitos contraídos perante a lei. Assim é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. Muita gente diz assim, e gente que considerada espiritualizada, é, ele sofreu pouco, foi instantânea a morte. Mas não significa que a pessoa se emancipou para no outro mundo. A maioria das vezes, quando você passa mais tempo na cama sofrendo, pode parecer incrível a quem tem pouco conhecimento das coisas espirituais, mas aqueles que passam, muitas vezes, passam mais tempo na cama sofrendo, mais facilmente despertam do outro lado. Porque vão carpindo na dor, muito, muito sofrimento, muito erro. Então, muita gente que diz assim, não foi rápido e não sentiu nada, aí que você não sabe, meu irmão. Ele acorda do outro mundo. O que foi que aconteceu comigo? Onde é que eu estou? E para convencer ao camarada que ele está do outro lado é a maior luta. O capítulo é grande, não dá para explicar num só programa. Nós daremos prosseguimento depois.